forte. Sua graça é divina, não é sorte. Seu pai lhe fez bendita e ela brilha. Grande menina, ela pode, só não sabia. Ela só não sabia. Sofre, faz poesia, pra que decote? Se ela tem simpatia e nem é nobre, e rei chama de filha, ela vence por teimosia. Quem lhe deu toda essa ousadia? Quem desperta nela príncipe de cavalo manco, foi aquele rei do cavalo branco. Este é o segredo dessa menina. Nem todos saberão te amar, nem todos saberão te valorizar. Contudo, você tem tudo. Vai, conquiste o seu mundo. Poesia, pra que decote? Se ela tem simpatia e nem é nobre, e rei chama de filha, ela vence por teimosia. Quem lhe deu toda essa ousadia? Quem desperta nela? Príncipe de cavalo manco, foi aquele rei do cavalo branco. Este é o segredo dessa menina. Nem todos saberão te amar, nem todos saberão te valorizar. Contudo, você tem tudo. Vai, conquiste o seu mundo. Histórias escolheram lutar.